é desse jeito que a gente dá início à jornada. Um peito de dita cadência, só seguir e mais nada. A caminhada pra quase todos é dura, mas é a paz quem vela a nossa semeadura. A postura é uma só, olhos nos olhos entende. A palavra não faz tudo, isso com o tempo se aprende. A vida disso depende pra que haja união, pra que haja confiança entre eu e os meus irmãos. O elo traz inverso em ritmo, outra percepção. Detalhes quase invisíveis, sempre a nossa visão. Então, olha ao seu redor, mas olha atentamente. Se apegue aos detalhes, ame-os lentamente. Sinto gosto, entendo o rosto à sua frente. Faça diferente do que faz ultimamente. Tudo que eu carrego, quase com certeza, é honrado pelo que Dona Clarice põe na mesa. Conversas pelo parque com quem sempre me acompanha. Nota evolução permanente dessa campanha. Revoluções dentro de mim exteriorizo. Com os mais próximos, ideias socializo sem problemas, pra que a união seja efetiva. E a somatória dos barulhos significativa. As mãos buscam o céu quando o dia está azul, girando com a terra em transição rumando o sul. A dose aumenta sempre que o efeito diminui. Música na alma dos lugares que eu fui, e trouxe a calma que acalenta as composições. Vindo o silêncio que ironiza suas lamentações, vim dando em som com vontade de dizer um pouco do que vejo pra ilustrar nosso viver. Invisíveis dão sentido ao cenário, minuciosamente mexem com o imaginário, nos dão outra visão, outra percepção do que achávamos saber com a palma da mão. Detalhes quase invisíveis dão sentido ao cenário, minuciosamente mexem com o imaginário, nos dão outra visão, outra percepção do que achávamos saber com a palma da mão.